abra as palmas assim. Você vai se levantar, dançar igual a mim. Você vai curtir, vai sentir-se bem. Pular bem alto, eu vou também. Ônibus, venha depressa, nós temos pressa, vamos agitar. Ônibus dançante, que curtição. Vamos viajar, vamos balançar. Lá em frente mostre toda a sua animação. Você vai se mexer e não vai mais parar. Vai dançar, dançar, dançar, dançar. Vai, vai, vai se contagiar. Vai dançar, dançar, dançar, dançar. Até o final da viagem chegar. Energia de montão é preciso ter. Mexendo os pés, nós vamos nos manter. Mexa os braços, que eu quero ver. Nós dançamos bem juntos, eu e você. Ônibus, venha depressa, nós temos pressa, vamos agitar. Ônibus dançante, que curtição. Vamos viajar, vamos balançar. Vai em frente, mostre toda a sua animação. Você vai se mexer e não vai mais parar. Vai dançar, dançar, dançar, dançar. Vai, vai, vai se contagiar. Vai dançar, dançar, dançar, dançar. Até o final da viagem chegar. Você vai se soltar. Você vai deslizar. Entre nesse ônibus pra agitar, yeah! Ônibus dançante, que curtição. Vamos viajar, vamos balançar. Vai em frente, mostre toda a sua animação. Você vai se mexer e não vai mais parar.